penso em você. Só penso em você. Só penso em você. Saí de casa à procura de ilusões, coincidências e confirmações. Alguém com seu nome. Que eu me